67,5. Isso que Juliette Oscar. Que o Juliette Oscar tá livre. O reboque reporta para ingresso no pátio 1 na saída do pátio 3 para ingresso no pátio 1 no eixo Juliette Oscar. Afirmativo, reportarei. Autorizado ingresso ao porta 05, reporta no término o Juliette Oscar. Atlântica, reforçando o sinal de rebote. Obrigado, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, o gol 1628. Gol 1628. Positivo, estamos, já estávamos praticamente prontos para iniciarmos o acionamento, porém recebemos informações da empresa que tornou fechar por seguro. Em função disso, aguardaremos então o novo metade da 7, ok? Ok, sim, eu vou confirmar, entrar em contato com o seguro e confirmar as condições atuais. Ok, muito obrigado. 628 Sono. Escuta, prossiga. Entre em contato com o Porto Seguro, mas o senhor está com 1.500 de visibilidade e em torno de 400 pés de teto. É, houve uma piora significativa, né? Informou que era devido a névoa, né? Confirmei se estava chovendo ou não, se não era chuva, era névoa. É, exatamente, nós viemos para o alternado, estava ruim, depois melhorou, abriu, a gente reabasteceu e agora fechou de novo. Tudo bem, eu agradeço a colaboração.